Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou continuar com aquela exposição, quer dizer, das raízes intelectuais do movimento 68, dos anos 60. Então precisa ter em mente duas coisas. Primeira, eu não tive nessa parte a menor preocupação de ordem cronológica. Eu estou apenas dando um exemplo, um mostruário, e não construindo uma história. Em segundo lugar, cada uma dessas partes, ela não contém um resumo do pensamento do personagem, mas apenas destaco alguns pontos que se tornaram influentes na formação desse movimento. Se vocês se lembram, na primeira rodada dessa série de aulas, que eu examinei o marxismo, nós vimos como a formação da nomenclatura e da tirania soviética era uma coisa que já estava embutida, de algum modo, na própria estrutura interna do marxismo, graças à tensão entre intelectuais e proletários que o Karl Marx nunca resolveu e, aliás, não chegou nem mesmo a formular, embora ele percebesse que essa coisa existia. A gente sabe disso por observações casuais que ele fez para outras pessoas, mas isso não foi incorporado como problema, não foi problematizado na obra dele. Então, de certo modo, o desenvolvimento das coisas na União Soviética e também na China, ou em qualquer outro governo comunista do mundo, sempre segue, vamos dizer, a lógica interna de uma contradição que já estava embutida na teoria lá no começo e que poderia ter sido percebida no primeiro instante, caso houvesse observadores qualificados. Infelizmente, o marxismo, até, digamos, os anos 1910, até 1920, ele não tinha atraído a atenção de estudiosos acadêmicos, não levava aquilo muito a sério. Então, quando viram os efeitos catastróficos depois, bom, daí tiveram que procurar uma explicação retroativamente e buscaram em tudo, né? Houve até gente que fosse buscar as origens da tirania soviética na tradição do governo czarista ou nas tradições da Igreja Ortodoxa e especularam tudo, mas só esqueceram de perguntar isso. Será que isso já não estava dentro da própria teoria? Né? Essa operação foi relativamente fácil. Por quê? Porque existe um corpus de obras que expressa a doutrina marxista. Tem as obras de Marx, Engels e Lenin. Então você pode acompanhar tudo ali. Quando nós passamos para a segunda etapa, que é a revolução, chamei a Revolução Diversitária, ou vou chamar a Revolução Multicultural, como você queira, a coisa se complica formidavelmente porque você não tem, esse movimento não parte de um corpo de doutrina ou de um conjunto de livros canônicos. Tá certo? Você tem milhares de fontes diversas que foram confluindo para produzir este movimento e, na verdade, para produzir toda esta etapa histórica que nós ainda estamos vivendo. Então é preciso primeiro rastrear essas fontes. Só que quando você faz isso, você descobre que a verdadeira década revolucionária, a década da ruptura, não foi os anos 60, mas foi os anos 50. Praticamente tudo, todas as ideias que eclodiram nos movimentos estudantis de 68 já estavam prontas na metade da década de 50. Ou no máximo, nos primeiros anos de 60, 62 até 66. Essas fontes são heterogêneas, mas elas confluem para a mesma finalidade, que é a destruição da civilização ocidental. Existem muitos motivos para você querer destruir uma civilização, assim como pode haver muitos motivos para você detestar um sujeito, pode haver até motivos antagônicos, tá certo? E do mesmo modo aconteceu essa confluência de hostilidades antagônicas entre si, algumas absolutamente incompatíveis, como por exemplo se você pegar movimento feminista e Islã, como é que essas duas coisas podem caminhar juntas? Então, elas têm um inimigo comum. E o ódio a esse inimigo supera, vamos dizer, taticamente, não estrategicamente, supera taticamente as divergências. Então, fazendo esse repertório, que não pretende ser completo, então, cada um dos itens não é um resumo do pensamento do respectivo pensador, mas é apenas, vamos dizer, um apanhado dos aspectos do seu pensamento que entraram na corrente geral e acabaram criando uma atmosfera cultural comum já nos anos 50. Então, isso aqui é para vocês verem como é absurdo aquele negócio do Zwelin Venturi dizer que De repente, num mistério, os estudantes começaram, de toda parte, começaram a dizer as mesmas coisas, cantar as mesmas músicas. Eu digo, não, isso foi longamente preparado. Então, nesta parte, a exposição divide-se em três partes. Primeiro, o marxismo, depois as fontes da revolução multicultural, e depois a mecânica, quer dizer, a transfiguração dessas ideias todas num movimento político, onde nós vamos ter que entrar no detalhe mais importante: quem pagou a conta? Como foi possível que essas ideias saíssem do papel para entrar na mídia, no show business, nas universidades, etc., etc. Em alguns casos, a descrição do processo é muito simples, como aconteceu na Alemanha. Na Alemanha, depois da guerra, houve um esforço que eles chamavam de desnazificação, e os comunistas tomaram a dianteira disso aí. Então, evidentemente, qualificando de nazismo tudo que eles não gostavam e se livrando de tudo e ocupando integralmente as universidades alemãs. As universidades da Alemanha Ocidental eram inteiramente dominadas pela doutrina marxista já na década de 50. O condutor desse processo, que onde alcançou seu auge no governo Willy Brandt, que depois se descobriu ter entre seus assessores diretos um espião soviético, se é que ele mesmo não era espião soviético, esse processo foi conduzido pessoalmente pelo Jürgen Habermas. E o Habermas é um filósofo extremamente medíocre. A única ideia que ele teve na vida é a tal da distinção entre o que ele chama o pensamento propositivo racional e o pensamento comunicativo. Tá certo? Que é uma distinção que já estava dada desde o século XIX por vários expoentes das chamadas ciências do espírito, Wilhelm Dilthey, Rickert, todos eles já tinham feito essa distinção, que é a distinção entre o pensamento lógico dirigido a um fim, portanto, um pensamento técnico que visa a produzir um resultado por um encadeamento previsível de causas e efeitos, e, por outro lado, um pensamento que se baseia na busca de um vago consenso, numa espécie de harmonia entre as pessoas, né? Então, essa foi a máxima contribuição do Jürgen Habermas. Por que que prestam tanta atenção nele? Então, não é porque ele era um pensador, não é porque ele era o chefe da patota, ele foi o diretor da marxistização das universidades alemãs, que alcançou um sucesso extraordinário já nos anos 50. E, por incrível que pareça, eles fizeram tudo isso sem precisar fazer grandes movimentos de rua, embora houvesse grupos terroristas, Baader-Meinhof, etc. O marxismo na Alemanha, que vigorava oficialmente na Alemanha Oriental, se tornou dominador também na Alemanha Ocidental, financiado pelo governo e por organizações bilionárias, e tendo à frente o Jürgen Habermas. Então, ele era o quê? Era o burocrata em chefe. E é por isso que o pessoal ainda leu o Jürgen Habermas, embora simplesmente, além dessa distinção que eu acabo de mencionar, não haja mais nada no Habermas. Depois vamos entrar na explicação do Habermas melhor, numa aula posterior, mas isso é só para vocês terem uma ideia. Então, você vê que os mitos que circulam a respeito desse movimento de 68 são muitos, não é isso? E o pior é aquele que centra isso na França e nos Estados Unidos, quando na Alemanha a coisa já tinha alcançado um resultado muito maior, sem fazer barulho nenhum. Eles dominaram tudo. Não sobrou nada, é literalmente nada. Tudo que fosse antimarxista foi banido da Universidade Alemã. Num país cuja própria existência se devia ao anticomunismo. Veja como são as coisas. E financiado sempre por mega bilionários e pelo próprio governo alemão. Muito bem. Mas vamos continuar investigando as fontes e mais tarde entramos no problema do mecanismo. Como se. Primeiro estou usando assim, as ideias que inspiraram, entre aspas, né, esses movimentos. E depois vamos ver como os movimentos se produziram. E, finalmente, quais são os resultados. Então, nós tínhamos visto aqui o Wilhelm Reich, até o René Guénon, Heidegger, etc., etc. Bom, então chegamos aqui no Herbert Marcuse, né? Então, eu vou ler aqui e comentar. Todos os membros da escola de Frankfurt eram filhos de milionários. O único que vinha de uma família de pés rapados era Herbert Marcuse, que o chefão Max Horkheimer, filantropo como ele só, punha para trabalhar com salário de fome. Por uma espécie de inversão compensatória que não é nada incomum, isso talvez tenha sido a origem de uma diferença essencial entre Marcuse e seus colegas, colegas do Instituto de Pesquisa Social, que é a própria escola de Frankfurt. Né? Ah, outra coisa, né? Na Alemanha, quando se fez a marxistização, esse foi um momento de glória da escola de Frankfurt, porque essa escola era a única tradição alemã de pensamento que restava organizadamente. Então, eles tomaram posse do ambiente, né? Então, você tinha que fazer um negócio que fosse, ao mesmo tempo, antinazista, também anticonservador de quebra, antiliberal, mas tinha que ser alemão. Então, foi a grande chance deles. Bom, então, isso foi, talvez tenha sido a fonte de uma diferença essencial entre Marcuse e seus colegas. Enquanto eles estavam persuadidos de que só o que restava era destruir tudo pela maledicência sistemática, astuta e corrosiva, ele achava que ainda havia uma esperança de revolução social e de um futuro melhor. Desiludidos com o proletariado, que havia desertado em 1914 e parecia aburguesar-se despudoradamente, eles não enxergavam mais nenhuma classe social que pudesse representar os interesses genuínos da revolução. Vocês dizem, mas o que é isto para o marxista? Todo marxismo é baseado na ideia de que existe uma luta de classes, de que existe uma sucessão de classes dominantes, e de que a última classe, que é o proletariado, só ela pode ter uma visão objetiva da história. Por quê? Porque ela não tem interesses especiais que distorçam a sua consciência. Ao contrário, os interesses do proletariado são os interesses da humanidade inteira. Então, só o proletariado tem a visão objetiva da história. Isso dizia Marx. De repente, os negros descobrem que o proletariado não está nem aí. Ou até está do outro lado. Mas o choque que isso representou para esses caras. Falaram, e agora, o que fazemos? Depois, daqui a pouco nós vamos ver qual foi a reação geral da escola de Frankfurt, mas por aqui vamos ver primeiro o Marcuse. Desiludidos com o proletariado que havia desertado em 1914 e parecia aburguesar-se despudoradamente, eles não enxergavam mais nenhuma classe social que pudesse representar os interesses genuínos da revolução. Veja, você tem a ideia da revolução e Marx baseava a esperança da revolução numa determinada classe. De repente, sobrou só a ideia, não tem mais uma classe para realizar aquilo. Né? Mas, se encontrasse com eles, Marcuse achou que ainda havia uma ou várias. A primeira que ele julgou adequada para esse fim foram os artistas. Na sua tese universitária de 1922, ele observou com razão que toda obra de arte, especialmente literária, não examina o mundo segundo os critérios banais dele mesmo, mas segundo os de um mundo superior ideal inspirado nos mais altos valores da humanidade. Isto é certo. Quer dizer, a arte, nesse sentido, tem uma certa incompatibilidade com o estado degradado do mundo. Dessa observação acertadíssima, porém, um materialista não poderia tirar outra conclusão, exceto confundir a eternidade com o futuro e o mundo do espírito com o paraíso socialista. Se você vê, por exemplo, se você lê a Divina Comédia de Dante, ele está condenando o mundo inteiro, ele põe o Papa no inferno, põe o rei no inferno, põe todo mundo no inferno, tá certo? Mas em nome do quê? Da eternidade, da perspectiva do paraíso, que é o final do poema. Tá certo? De repente, essa prerrogativa do paraíso, que é posterior ao juízo final, é transferida a um tempo histórico terrestre e futuro. Erich Wegelin chamava isso imanentizar a escatologia. Que tornar a escatologia, em vez de ser transcendente, quer dizer, posterior a este mundo e além deste mundo, ela se torna interna esse mundo. Né? Em vez do juízo final e da passagem à vida eterna, tínhamos a revolução e o advento de um mundo melhor. Os artistas em geral, portanto, segundo Marcuse, eram revolucionários que se ignoravam. Então ele vê o potencial de condenação do mundo, que está contido, evidentemente, em toda a obra de arte, e conclui daí que eles são representantes da revolução e de um estado social futuro. Não há nenhum motivo para fazer isso. Porque eles mesmos, os próprios artistas, você pegar um por um, você pegar Dante, Shakespeare, Balzac, tal, okay. Ele está querendo fazer uma reforma social aqui, um mundo futuro? Não, ele está falando de outra coisa. Eu lembro, por exemplo, existe um soneto de Rilke, foi traduzido pelo Manuel Bandeira, chama Torso Arcaico de Apolo. Então, um soneto, como sempre, tem 14 linhas. Nas 13 primeiras linhas, ele vai descrevendo a perfeição do corpo de Apolo. E na última linha, ele diz assim: você tem de mudar de vida. A perfeição impõe, então, um dever de você melhorar. Mas ele não está dizendo que precisa fazer a revolução, né? Ele está falando para a pessoa que está vendo a estátua de Apolo. Né? Então, Marcuse permaneceu fiel a esse programa até o fim dos seus dias, apenas ciscando no lixo contemporâneo sinais de novas classes que pudessem se somar a essa militância inconsciente. Acreditou encontrá-las nas massas dispersas de rejeitados e marginalizados, mendigos, drogados, delinquentes, loucos, prostitutas e, sabe-se lá por quê, estudantes. Com exceção dos estudantes, esses grupos constituíam o lumpenproletariado, o proletariado em farrapos, quer dizer, lumpenproletariado quer dizer isso, proletariado em farrapos, que Karl Marx considerava uma corja de traidores e inimigos da Revolução. Você vê como o negócio está mudando. Quer dizer, justamente onde Karl Marx viu os inimigos, Marcuse viu o portador essencial da bandeira revolucionária. Marcuse precisou de alguma coragem ou imprudência para inverter a posição deles no quadro estratégico. A força do proletariado, você vê como, uma coisa, como foi ousada essa, e quase psicótica essa ideia. A força do proletariado, como bem viu Marx, provinha de que os operários tinham o domínio imediato físico dos meios de produção, dos quais a burguesia tinha apenas a propriedade jurídica. Observação muitíssimo bem feita. Quem está lá pilotando as máquinas são o operário. O dono do negócio está lá no escritório, ele nem sabe como funcionam as máquinas. Tá certo? E ele tem a propriedade jurídica que é totalmente abstrata. Mas quem tem a mão na massa, quem controla o equipamento, são os proletários. Então Karl Marx viu acertadamente, falou: olha, se esses caras quiserem parar tudo e cortar a cabeça do chefe, nada os impede. Né? É correta essa análise. Né? Só que o proletariado não fez isso, por quê? Porque ele começou a ganhar mais dinheiro no capitalismo, fazer revolução para quê? Né? Em comparação, o lumpenproletariado nada produzia. Podia, no máximo, servir de força auxiliar nas agitações de rua, sem oferecer perigo substantivo para o poder burguês. Você vê, na ascensão do nazismo, o lumpenproletariado teve uma função importante, mas função auxiliar. Né? E se você vê na Revolução Francesa, na Revolução Russa e depois na Revolução Nazista, nos três casos o proletariado foi usado e jogado fora. Lenin se prevaleceu dos caras para fazer bagunça, então mandou fuzilar todos, até o último. Né? Então, aí fala que o Bolsonaro quer fazer isso. Ele quer matar os drogados, bandidos, tudo. Não, o Lenin fez isso. Ademais, como organizar a anarquia pura e simples? Quer dizer, essa é uma massa que não tem disciplina, não tem ordem, não tem objetivo na vida. Está todo mundo perdido. Como é que se vai organizar esses caras? É impossível organizá-los, a não ser que haja um poder superior, tá certo? E um financiamento extraordinário. Essa é a origem dos mortadelas. Né? E dos antifas. É? E dos antifas, exatamente. Então você pega um monte de perrapado, drogado, bandido, prostituta, tá certo? Dá um dinheiro para eles e diz: ó, você faz tal coisa assim e assim. Quer dizer, eles trabalham por projeto, não é que nem operário que trabalha todo dia, que tem emprego regular. Não. O cara ganha dinheiro quando tem. Né? Nós temos um movimento lá, sei lá, em Porto Alegre: toma lá, R$ 50 e um sanduíche de mortadela, cachorro quente. O nego vai. Eu lembro do Ronaldo Alves contando como que ele arrebanhava candidatos. Ele é um amigo nosso que nasceu no Morro da Rocinha. Ele conhecia todo mundo na Rocinha. Né? Ele disse que ele foi estudar direito. E a faculdade organizou uma visita aos presídios, para conhecer os presídios. Né? E quando chegou no presídio, todo mundo, todos os presidiários conheciam ele. Ô, Ronaldo! Tal, né? Ele querendo se esconder. E ele foi lá coletar eleitores para um candidato, que eu não me lembro quem era o... Esqueci. Cândido Mendes, é. Então era assim, era um cachorro quente, uma Coca-Cola para cada um, mais um pouquinho de dinheiro, pronto, encheu o auditório de pessoas que não estavam absolutamente entendendo nada do que o Cândido Mendes dizia, mas esta é a força do lume proletariado, ele trabalhar por projetos, né? Como organizar a anarquia pura e simples? Só havia um meio. A massa lumpen proletária tinha de ser subsidiada pelo governo ou por megafortunas, com consequências que serão estudadas na terceira parte desta exposição, que não chegou ainda, vamos chegar depois. Quanto aos estudantes, o único motivo pelo qual poderiam constituir uma força anti-establishment era que não tinham função definida na sociedade. Isso aqui foi um negócio que eu escrevi um artigo para a revista Época há muito tempo. Olha, todo ano as universidades no mundo inteiro despejam no mercado camaradas que têm altas pretensões intelectuais e que não têm função. Você não tem lugar para tanto intelectual na sociedade. O que, que vai fazer com eles? Então eles ficam uma espécie de força social anárquica, à solta. Né? Isso é assim desde a Idade Média. Né? Quando fundaram as primeiras universidades, que você acompanha na história do século XII, XIII, já havia agitações estudantis formidáveis, às vezes tomavam uma cidade inteira, só que eles não sabiam o que fazer com a cidade e acabavam devolvendo. Quer dizer, eram agitações totalmente inconsequentes. Né? Mas isso era uma situação temporária. Com o tempo, cada um deles, desses estudantes, se integraria na classe dominante, ou cairia por lumpen proletariado logo. Quer dizer, ou ele vira deputado, governador, administrador, alguma porcaria, advogado, ou então ele vai se drogar e cair no banditismo. Né? Protestos estudantis existiam desde a Idade Média e nunca produziram uma mudança de regime político. Nunca nenhum. Isso é importante. Né? Então, qualquer revolução que se baseie na agitação estudantil, ela está condenada ao fracasso, evidentemente. Mas a teoria era de que esses caras, junto com o lumpen proletariado, são agora a classe revolucionária por excelência. Uma característica do Marcuse é o seguinte, o Marcuse nunca argumenta em favor de nada o que ele disse, nada. Ele simplesmente vai dizendo as coisas e quem engoliu, engoliu, quem não engoliu, engolisse. É um estilo também de fazer. Se você lê, por exemplo, o Nikolai Berdyaev também é assim, ele não justifica nada, ele simplesmente vai dizendo. Né? Então, na expectativa de que isto, como nos diálogos de Sócrates, corresponda à experiência interior do leitor. Só que as coisas do Marcuse não correspondem à experiência interior nem dele mesmo, porque ele estava vendo que não era assim. Né? Mas existe sempre um mecanismo de você passar a ver as coisas do jeito que você ouviu, não porque corresponda à sua experiência, tá certo? Mas porque você fica inibido de contestar. E você acha que você é burro, o professor que é inteligente, então, embora você não esteja entendendo o que ele está falando, você concorda. Isso aí é também universal. O programa de Marcuse era tão vago e nebuloso quanto a sua visão do paraíso socialista. Chamado a descrevê-lo, ele limitou-se a mencionar a liberdade sexual. Quer dizer, como será o mundo socialista futuro? Ah, todo mundo vai ter liberdade sexual. O pessoal vai se dedicar ao prazer e não ao trabalho. Como? E vão viver do quê? É? Quer dizer, não há organização da economia nem nada? Quer dizer, é uma coisa tão utópica que não vale a pena discutir. Você não precisa discutir com o cara que propõe isso pelo seguinte, ele não vai fazer o que ele está dizendo. O cara propõe um treco impossível, ele vai acabar fazendo outra coisa qualquer, mas não essa. Né? Chamado a escrever, limitou-se a mencionar a liberdade sexual sem dar a mínima indicação de como o reino dos prazeres poderia articular-se com a organização da economia. No entanto, justamente por seu caráter sonhador e utópico, o marcusismo atraiu grande simpatia da massa estudantil. Claro, a massa estudantil não tem responsabilidade econômica. Por definição, são todos ali, ou o pai está pagando as mensalidades, ou ele está numa faculdade pública, ou ele é subsidiado. Ele não tem nenhuma, a maioria, pode ter um ou dois que trabalham, né? Mas, em geral, o estudante não tem nenhuma responsabilidade econômica, então se você falar para ele de um mundo que é governado pelo prazer, em vez de ser governado pela repressão e pelo trabalho, ele vai achar uma maravilha. Né? No entanto, justamente por seu caráter sonhador e utópico, o marcusismo atraiu grande simpatia da massa estudantil, que fez do seu autor o guru involuntário das rebeliões de 1968. No fim da vida, Marcuse desenvolveu certa antipatia para com a militância estudantil. acusando-a de frustrar o projeto revolucionário. Mas como eles poderiam fazer de outro jeito? Que domínio eles têm dos meios de produção ou da máquina militar? O estudante não manda nada, só serve para fazer barulho. No outro campo, no entanto, Marcuse foi, de certo modo, profético. Ele anteviu, até certo ponto, a ascensão das quadrilhas de narcotraficantes à posição de forças políticas temíveis e até mesmo determinantes. Qual é a diferença entre os narcotraficantes e os estudantes? Ora, meu Deus do céu, os narcotraficantes não têm meios de produção, mas eles têm meios de destruição. Eles estão mais armados do que a população, e em geral mais armados do que a polícia, e às vezes mais armados do que o exército. Então, esses têm meios de agir. Então, de todas essas classes que ele descreveu como portadoras do espírito revolucionário, só os narcotraficantes é que tinham a ganhar e como de fato se tornaram um poder determinante. Hoje acredita-se que pelo menos um terço do dinheiro que circula pela Bolsa de Nova York é lavagem de dinheiro de narcotraficante. Um terço. E quando você vê que uns anos atrás, eu lembro que eu até escrevi um artigo sobre isso, o chefe da Bolsa de Mercadorias de Nova York, Philip Grasso, foi até a Floresta da Colômbia para ter uma conversa reservada com Manuel Marulanda, que era o chefe das FARC, e do quê? Naturalmente, eles têm negócio, têm algum interesse em comum, o que que o presidente da Bolsa vai fazer lá? Né? Então, para você ver como o dinheiro do narcotráfico está intimamente ligado ao funcionamento do capitalismo atual. Só que essas quadrilhas são hoje parte da elite e se utilizam dos movimentos de esquerda para seus próprios interesses. E se você pensar assim, claro, houve uma certa tagarelice revolucionária no meio narcotraficante, principalmente com aquele seu William Lima da Silva, que chamava o professor, que era o chefe do narcotráfico no Rio de Janeiro nos anos 80. E que escreveu o livro Mil Contra um é ele mesmo, evidentemente, e o livro foi muito badalado pela Associação Brasileira de Imprensa, pela Ordem dos Advogados, etc., o governo, patrocinador, todo mundo achou lindo aquilo. E ele era, de certo modo, era o marxismo da bandidagem. Ele dizia, não, nós vamos aí criar milhões de moleques armados e eles vão matar todos vocês. Então, era uma conversa meio revolucionária. Mas é o tal negócio. Na medida em que eles já têm o controle da situação, eles vão fazer uma revolução para quê? Só vai atrapalhar. Então, eles cresceram, aderiram, pelo menos da boca para fora, ao discurso revolucionário, e continuam se dedicando às suas atividades de sempre e crescendo cada vez mais. Bom, muito bem. Isto aí era o Marcuse. Agora entra outro assunto aqui. Nos anos 30 do século XX, os frankfurtianos, vendo a ascensão do totalitarismo na União Soviética e o progressivo aburguesamento da classe trabalhadora no Ocidente, desmentido flagrante da tese marxista da miséria crescente, já haviam perdido toda a esperança na revolução proletária. Um restinho de apego sentimental ao símbolo socialismo levou-os a inventar o termo capitalismo de Estado. Todo mundo usa capitalismo de Estado, não sabe de onde veio. Foi o Oscar Frankfurt que inventou isso aí para não reconhecer que aquela porcaria que tinha na União Soviética era socialismo. Né? Mas acontece o seguinte: o governo soviético dizia que era socialismo, todos os partidos do mundo, comunistas do mundo diziam que era socialismo, todos os militantes diziam que era socialismo, até lá tinha meia dúzia intelectual falando, não, isso aí é capitalismo de Estado. Né? Inventar o termo capitalismo de Estado para descrever o regime soviético, mas era evidente que, com o descrédito do proletariado, iam para o ralo também e inevitavelmente o dogma do ponto de vista proletário como única via de acesso à verdade e a esperança messiânica no advento do Estado socialista. Então, tudo aquilo que esperávamos que acontecesse simplesmente não vai acontecer. Não há classe social que nos represente, então nós vamos ficar aqui falando uns com os outros e nada mais vai acontecer. O que é que restava? O chefe do bando, Max Horkheimer, não demorou a concluir que dali por diante a verdade iria, aspas, citação literal, buscar refúgio em pequenos grupos de homens admiráveis. Que homens admiráveis, eles mesmos, é claro. Tudo, enfim, estava irremediavelmente corrompido, pervertido, reificado no sentido de Lucas. Reificação ou coisificação é a transformação das ações humanas em coisas. Quer dizer, aquilo que nasce da liberdade humana, da criatividade humana, do trabalho humano, de repente se impõe a você desde fora como se fosse uma coisa. Por exemplo, as leis são assim. Quando o Durkheim definia fato social, já definia como uma coisa impessoal, que embora tenha sido inventado por alguém, pesa sobre você como se fosse uma força impessoal, ou quase uma força natural. Não é isso? Tudo, enfim, está irremediavelmente corrompido, pervertido, reificado. Tudo, menos o Instituto de Pesquisas Sociais, autoincumbido, portanto, do papel de redentor do mundo. Não sou eu quem os interpreta assim. São eles mesmos. O segundo no comando, Theodor Wiesengrund Adorno, define a filosofia, a deles pelo menos, como, aspas, a tentativa de tudo considerar desde o ponto de vista da redenção. Então você vê o mundo corrompido e você examina do ponto de vista da redenção. Mas esses redentores originalíssimos confessavam modestamente não ter a menor ideia do que fosse a tal redenção. Eles diziam isso, né? E muito menos de como alcançá-la. A única alternativa que restava, não só a eles, mas a todo homem admirável, entre aspas, era, portanto, apostar na ideia de Hegel, do trabalho do negativo. Dedicar todas as energias ao programa do jovem Karl Marx, a, aspas, crítica implacável de tudo quanto existe, e esperar que da destruição geral nascesse, em prazo imprevisível, um não sei que redentor. Quer dizer, não sabemos no que vai dar isso, mas nós vamos destruir tudo, vamos esculhambar com tudo, e daí deve aparecer um não sei quê. O único ponto de que tinham certeza era que o método a seguir para esse fim tinha de ser, tanto quanto a abominada Diamat soviética, que eles desprezavam, materialista e dialético. Diamat é a abreviatura de materialismo dialético. Né? Então tinha lá o Diamat, formulado como doutrina canônica na União Soviética, existem livros importantes que são a condensação do tratados de materialismo dialético publicado pelo governo soviético, que reduzia a multiplicidade dos textos de Marx e Engels e Lenin a uma fórmula canônica igual para todo mundo. Esses caras eram intelectuais demais, gabarito, e desprezavam isso. Falei, isso é um bando de vulgaridade, um bando de lugar comum, um bando de chavão, não queremos isso, né? Então o método a seguir tinha de ser materialista e dialético. Ou seja, eles abominavam o materialismo dialético soviético porque era de baixo nível intelectual, não porque fosse materialista e dialético, porque eles também eram. Isso era, aliás, bastante lógico. A redenção, fosse lá o que for, tinha de ser uma transformação material do mundo. E só o uso intensivo da dialética podia tornar possível realizá-lo por meio da destruição de tudo. Quer uma coisa mais dialética do que você realizar a redenção por meio da destruição? Claro que na ideia do juízo final também tem uma destruição geral, e daí tem, mas não é a destruição que cria o outro mundo. Deus fala, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Primeiro destruo isso aqui, daí eu faço outro. Crio outro, eu não crio outro baseado neste, nem baseado na destruição deste. A destruição é uma coisa e a criação é outra. Agora aqui não. É a criação por meio da destruição. Eles chamaram isso de dialética negativa, ou também teoria crítica. Eu sei que parece comédia, mas juro que não estou caricaturando nada. Esse foi literalmente o programa dos frankfurtianos a partir da década de 30. E à sua realização, eles consagraram os recursos de inteligências nada medíocres e de uma erudição por vezes admirável. Isso permitiu que, no quadro geral de um projeto intrinsecamente absurdo, florescessem aqui e ali, nos detalhes, análises profundas e sérias de muitos fatos e situações, como, por exemplo, a crítica da razão instrumental em O Eclipse da Razão, de Max Horkheimer, para mim, ainda a melhor produção da escola. Nunca se viu tanta inteligência a serviço da estupidez. O projeto é inteiramente absurdo, quer dizer, a criação através da destruição, vamos destruir tudo, porque daí vai surgir um não sei o quê. Quem falou que vai surgir um não sei o quê? Né? Mata o sujeito para ver se nasce outro, na mesma hora do cadáver dele nasce outro. Nunca nasce. Nasce de outras fontes completamente diferentes. É só você observar a natureza, né? Então, a morte também, a morte gera a vida. Fala, não, a morte nunca gera a vida, né? A vida vem de uma outra fonte, que eu sabe. Enquanto você está morrendo aqui, está outro lá, papai e mamãe fazendo um bebê. Não tem nada a ver com isso. Eu quero ver o cadáver levantar e fazer um bebê, né? Então, o progressivo sucesso dos frankfurtianos, fomentado em grande parte pelo apoio que na América receberam do governo e de patrocinadores bilionários, trouxe três consequências imediatas. Depois nós vamos ver por que os bilionários financiaram esses caras desde o início. Em meados dos anos 50, já se havia espalhado entre os intelectuais de esquerda de todo o Ocidente a crença, quase nunca examinada criticamente, de que o seu dever não consistia em propor soluções nem em lançar sobre nada um olhar de benevolência compreensiva, mas apenas em criticar, corroer, demolir, destruir. Isso se tornou, vamos dizer, suprassumo da sabedoria, né? Muito dialeticamente, isso podia ser realizado até por meio de pretextos construtivos ocasionais, sem nenhum valor em si mesmos, adotados apenas pelo seu potencial destrutivo oculto e, evidentemente, pela sua atratividade publicitária, e abandonados tão logo cumprida a sua tarefa. Thomas Sowell, o economista, nota que daí decorre um dos traços predominantes da política de esquerda. No Ocidente inteiro, em especial nos Estados Unidos, propor soluções aparentemente bem-intencionadas para tal ou qual problema e, quando ela inevitavelmente agrava o problema, lançar a culpa sobre algum bode expiatório e, privilegiando-se do tempo decorrido que apaga as pistas da autoria dos males, assumir novamente o ar de portadora de soluções providenciais que redobra o seu poder destrutivo. Ele dá como exemplo, nos anos 70, mais ou menos, havia. Alguém constatou que havia um número assombroso, assustador de gravidez entre garotas de 12, 13, 15 anos, né? Então, gravidez indesejada. Então, falou: quem vamos fazer isso? Daí aparece a ideia de que, não, nós vamos impor a educação sexual nas escolas. Daí vai acabar esse problema. Trouxeram a educação sexual, evidentemente, o número de casos de gravidez multiplicou por 1.000, né? Daí eles dizem: não, isso aí foi o capitalismo, foi não sei o quê, blá, blá, blá. Quer dizer, quando aparece a causa, já está longe historicamente do efeito. Quando aparece o efeito, já está longe da causa. Ninguém vai rastrear. Só caras como Thomas Sowell percebem. Peraí, 20 anos atrás eles disseram isso, cumpriram o programa. E aquilo diz, aquele conjunto brasileiro, aquilo deu nisso, né? Então, B. Se a redenção devia ser material, também tinha de sê-lo a destruição, que hipoteticamente lhe preparava o caminho. O trabalho dos homens admiráveis, portanto, não podia se limitar a demolir ideias e teorias, mas tinha de se ampliar na destruição sistemática da sociedade como um todo. Leis, instituições, hábitos, valores, condutas aprendidas, linguagem e, last but not least, a própria inteligência humana. Existe um interessante estudo do sociólogo Karl Mannheim, que chama Estratégia do Grupo Nazista. Leiam, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Não é semelhança ocasional. Não, é exatamente a mesma coisa. Vamos desorganizar tudo, vamos bagunçar tudo, né? Se a única tarefa do intelectual era a destruição, quem quer que se dedicasse publicamente à destruição tornava-se automaticamente um intelectual. Então, quer dizer, rebaixou-se o preço para ser intelectual. Basta você fazer agitação, destruição, ou você aparecer pelado ante um bando de crianças, tá certo? Você fazer o show macaquinhos, né? Cada um enfiando o dedo no cu do outro, tal. Isso, pronto, você já virou artista intelectual, alguma coisa assim. Então barateou formidavelmente. Então você veja, a escola de Frankfurt começa com intelectuais de grande peso, Lukács, Max Horkheimer, tal. Até certo, eram quase gênios, né? E de repente o negócio baixou, que daí vira, né, o Pablo Capilé, né? E outros piores ainda. Então, o que que eles destruíram em primeiro lugar? A intelectualidade mesma. A figura do intelectual ativista, antes uma reduzida elite de revolucionários, espalhou-se e multiplicou-se como praga em todo o Ocidente, permitido a ascensão de centenas de milhares de admiráveis inépcias falantes, pseudo-intelectuais, que já não se limitam a advogar ou fomentar a destruição, mas a personificam em si mesmos. Quando você vê esse pessoal dessa exposição do Banco La Santander, ou Pablo Capilé, o tipo semelhante, você fala, não, eles não estão pregando destruição, eles já são, já estão destruídos, eles estão mostrando a sua própria destruição, meu Deus do céu. No Brasil, hoje eles dominam a cena pública. Que, tá bom. Hã? Ah, Márcia Tiburi, é exemplo. É totalmente inepto, totalmente incapaz, burra, inculta. Tá certo? Isso aí hoje é intelectual. É que eu fiz uma nota. Documentei esse fenômeno em escala local no livro Imbecil Coletivo, de 1996. Mas o decurso de duas décadas fez com que, comparado aos formadores de opinião de hoje em dia, os personagens que ali descrevi pareçam pessoas de inteligência normal. A estupidificação geral dos debates públicos no Brasil já ultrapassou a possibilidade de ser descrita. Então, eu não posso fazer um novo Imbecil Coletivo, primeiro, porque os personagens são muitos. Naquela época, você tinha uma elite universitária, umas centenas de pessoas. Hoje não, hoje são milhões, dando palpite, sobretudo graças a prevalecer na internet. Formadores de opinião hoje, né, brota do chão que nem cogumelo. Né? Então, a coisa se tornou inabarcável. Agora, o detalhe mais lindo de todos. Ao formar uma elite de homens admiráveis, entre aspas, ao mesmo tempo que vai destruindo o mundo em que habitam todos os demais homens, a escola de Frankfurt imita estruturalmente o mesmo procedimento das escolas iniciáticas e sociedades secretas, tal como descrito acima por Jean Robin. Você lembra o parágrafo do Jean Robin? Não sei se o livro está aqui. O Jean Robin é um dos melhores intérpretes do pensamento de René Guénon, escreveu uma excelente biografia do Guénon. Então ele compara ali, vamos dizer, as sociedades esotéricas com esses movimentos populares tipo New Age, ocultismo, bruxaria, feitiçaria, etc, etc. O René Guénon e o Schwann, em cada linha que eles escrevem, eles marcam essa distância disso aí, detestamos tudo isso, porque nós aqui estamos falando de iniciações verdadeiras, tudo isso aí é contra-iniciação ou pseudo-iniciação, e nós aqui temos um produto genuíno. Né? Mas, diz aqui o Jean Robin, depois de 40 anos estudando René Guénon, hostir-se por princípio a um mundo regido por essa lei de Newton metafísica que se chama degenerescência cíclica, então, toda essa decadência é fruto da degenerescência cíclica que, segundo ele, já estava prevista nos escritos hindus de 5 mil anos atrás. Organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas, em ré, quer dizer, no caso, complementar. Restaurar para cada indivíduo qualificado o nível de consciência original, designado como estado primordial ou adâmico, ou seja, as iniciações vão botar você no mesmo estado do homem primordial ou Adão. Então você já está infinitamente acima da humanidade vulgar. E, de modo menos louvável, de modo menos confessável, acelerar em modo subversivo o processo de decadência coletiva, que é o único que permitirá o advento de um novo ciclo. Então, assim, você vai colhendo os homens notáveis, os homens admiráveis, o tema é quase o mesmo. Né? O homem dotado, aquilo que no I Ching chama-se o homem dotado, quando você lê essa expressão dotado, é uma expressão técnica das iniciações. Né? Então, é o sujeito que está qualificado para receber as iniciações e voltar ao estado adâmico. E ele é retirado do fluxo normal da vida coletiva, ele fica pairando lá em cima e esperando, vamos dizer, o próximo ciclo, onde ele e os similares dele deterão o poder e reinstaurarão, então, a ordem após a destruição do mundo caótico. E, ao mesmo tempo, vai fomentando o ocultismo, o teosofismo, o espiritismo, tudo que teve, ufologia, etc., etc. Tudo isso para desmantelar o mundo presente. O que faz a escola de Frankfurt? Exatamente a mesma coisa. Não há contato nenhum entre eles, evidentemente. Então, Daí chegamos à seguinte conclusão: entre os pais fundadores da revolução diversitária, portanto, não há necessidade de distinguir entre espiritualistas e materialistas. Cada um, com os instrumentos de que dispõe, se dedica ao quanto pior, melhor, desgraçando a humanidade real e presente em benefício hipotético de uma hipotética humanidade hipoteticamente futura. Estão todos, isto é a essência da mentalidade revolucionária. Existe uma frase, o Roger Scruton disse uma frase sobre o Georg Lukács. Ele disse: para ele, nada do presente faz sentido, só o futuro é real. Mas isto é a essência do movimento revolucionário. Quer dizer, o futuro se torna mais real do que o presente. Aquilo que é, todos nós sabemos que o futuro é contingente, ele pode ser assim, pode ser assado, pode não ser coisa nenhuma, mas o passado é irrevogável, nós não podemos mudá-lo. Ele inverte o negócio. O futuro é irrevogável, mas o passado muda de sentido conforme nós o trabalhemos para o advento do novo ciclo. Então, você vê que, pensando bem, fala: peraí, praticamente todas as correntes de pensamento na primeira metade do século XX foram revolucionárias. Segundo, todas elas contribuíram para a formação da mentalidade do movimento 68 e da atual ideologia diversitária, ou multicultural, como queiram. Só que, em vez de ser um processo de revolução proletária, ou um processo de revolução do lumpen proletariado, ela foi a revolução das megafortunas. É uma coisa, é só você ler o que eles queriam. Isso, quem vai ter o poder no fim disso? Só quem tiver muito dinheiro. E como é que os caras não perceberam isso? É a paralaxe cognitiva. A construção do quadro intelectual dele desmente ou se opõe, francamente, a experiência vital que ele está vivendo, que ele está vendo. Quer dizer, é claro que isso é uma doença do espírito humano, né? A doença mais grave que existe. Porque você não vai dizer que esses caras estavam todos mentindo. Não dá para você escrever um montão de livros, dedicar o tempo todo à pesquisa, etc., só para mentir. Você não acha que está mentindo, né? Mas você também não acha que está dizendo a verdade. Eles acharam uma outra coisa, que não é nem mentira nem verdade, né? Que é o quê? É dialético, ora. Né? É meio mentira, meio verdade. O Gurdjieff dizia isso, ele resumiu, o Gurdjieff é muito mais inteligente do que todos esses juntos, ele dizia assim: chegarás à verdade através da mentira. O que é isso? Dialética de Frankfurt, já muito antes de Frankfurt, né? Então, é claro, ainda existem muitas outras fontes, existe o Concílio Vaticano II, toda... Por exemplo, se você lê o livro do Roberto de Mattei sobre o Concílio Vaticano II, você vê que todos aqueles cardeais chegaram, bispos e cardeais chegaram no concílio e pregaram com a maior inocência, né? E de repente os conservadores viram que o outro lado tinha já um movimento organizado para acabar com eles. Eles estavam totalmente despreparados, totalmente ingênuos, né? E o outro lado não. E agora, como é que você faz para você preparar centenas de bispos e cardeais para ter uma política unificada dentro de um concílio? Quanto tempo leva isso e quanto dinheiro custa? Quer dizer, se havia um movimento organizado, bom, alguém organizou. Não é isso? E quando você vai rastrear a coisa um pouco mais, você vê que a infiltração soviética dentro da igreja vinha desde a década de 20, até está no livro da Bela Doda, ela foi uma das que trabalharam, ela é uma agente soviética, e uma das funções dela era infiltrar gente na igreja católica. Depois ela se arrependeu, confessou tudo, e ela disse que ela, olha, eu mesmo botei mais de 1.000 pessoas lá para dentro, né? Agora você imagina quantos agentes tinha trabalhando nisso, 5, 6? Não, tinha milhares de agentes infiltrando milhares de pessoas, tá certo? Então ainda não se fez, vamos dizer, a história disso, a gente só sabe por fragmentos, um caso, outro caso, outro caso. Ninguém fez aí o que fez o Mauro Abrantes com o Brasil, vamos rastrear todo mundo, né? Com certeza, nesse serviço secreto da Tchecoslováquia, onde ele esteve vasculhando os papéis sobre a infiltração comunista nos governos brasileiros, deve haver muito mais sobre a infiltração comunista na igreja, né? Só que precisa outro pesquisador, com a paciência e o fôlego desse benemérito autor, para pesquisar isso e um dia nos contar a história. Portanto, se me disserem, olha, O Bergoglio foi colocado lá, ele é um agente comunista colocado. Eu não duvido, não fico espantado, porque a infiltração foi a tal ponto que não é mais uma infiltração, é uma ocupação. E isso chegou a acontecer, se vocês forem ver, leiam o livro da Diana West, ela também não dá um panorama geral, ela só pega casos isolados, mas esses casos são de tamanha amplitude que você vê, peraí, mas não houve infiltração no governo russo, houve uma ocupação. Eles mandavam no governo russo e faziam o governo russo trabalhar para a União Soviética o tempo todo. Tanto que, se você for ver o negócio do plano Marshall, que depois da guerra, o dinheiro americano usado para restaurar os países destruídos na guerra, para todos os países foi dado empréstimo. Para a União Soviética foi doação, e muito maior do que isso foi para qualquer outro lugar. Né? Vamos dizer, os privilégios recebidos pela União Soviética durante a guerra são um negócio abismante. Então, podemos dizer, a União Soviética ela resulta da generosidade ou da estupidez americana, ou como diz a Diana West, da traição americana. É claro que tudo isso foi reforçando, vamos dizer, o poder soviético, o poder do Partido Comunista, ao mesmo tempo que se desenrolava a crise interna do movimento comunista por causa do fracasso da Revolução Proletária. Então, de todos esses confrontos que houve entre o pessoal frankfurtiano, Antonio Gramsci, e do outro lado, o marxismo oficial da União Soviética, bom, tudo isso faz parte da história interna do movimento comunista. Você não vai dizer que esses caras não são comunistas. Né? Claro que existe diferença, mas são diferenças teóricas. Eles continuam sendo materialistas dialéticos, eles querem destruir o mundo ocidental e para criar depois um não sei o quê. Ué, se eles não sabem o que eles querem criar, qual é a diferença entre eles e Karl Marx, que também não dizia o que seria o raio do socialismo? Dizia que o socialismo iria se criar pela própria praxis. O que é a praxis? É a destruição do capitalismo. Então, nós não sabemos. Ou como diz o Lula, nós ainda não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Qual é a novidade disso se nunca ninguém soube, ô raios? Hã? Vocês nunca nos disseram o que vocês vão fazer. Né? Agora, quando dizem, dizem em termos poéticos. Como Trotsky disse, bom, no socialismo, todo varredor de rua será um novo Michelangelo. Né? Eu digo, bom, isso aí é uma força de expressão, uma figura de linguagem, você não está descrevendo nada. Você está louvando um negócio que você não sabe o que é. Né? Então, ainda falta muita coisa, tem o Concílio Vaticano II, tem a influência chinesa, que foi avassaladora, sobretudo na França. Né? Na França, o Livrinho Vermelho dos Pensamentos do Presidente Mao foi provavelmente o livro mais lido. Né? Ele foi publicado, havia várias versões traduzidas indiretamente, traduzidas da tradução russa, circulando, mas a edição padrão oficial foi feita pela Casa Publicadora em Línguas Estrangeiras de Pequim em 1966, tradução para o francês, e se tornou imediatamente o maior sucesso de livraria. Não é só sucesso de livraria. As pessoas se referiam ao Mao Tse-Tung, não na China, mas na França, como sendo a luz que ilumina o mundo, né? O farol da libertação. Mas assim, era um negócio... divinizavam o cara completamente. E na rua saía todo mundo brandindo o livrinho vermelho do pensamento do presidente Mao, que é uma sucessão de chavões e idiotas, absolutamente idiotas. Né? A França talvez, porque foi o palco do Maio de 68, ou estou enganado. Foi ali que irradiaram para o resto do mundo. Não, aqui nos Estados Unidos já tinha muito antes. Agora, em todo esse processo você nota uma coisa. O processo começa com intelectuais de alto nível. Mas ele, na hora que ele vai se transformar, vai sair de dentro da esfera dos debates para se transformar em ação política, então entra uma segunda geração de intelectuais muito inferiores à anterior, mas já com mais acesso direto à população. Para os Estados Unidos, por exemplo, você tinha o Wright Mills, o sociólogo Wright Mills, que era um bom sociólogo no fim das contas, mas sem nenhuma profundidade no sentido filosófico da coisa. Aparece nessa época o Saul Alinsky, cujo ensinamento vai gerar efeitos já no governo Obama. Bom, Saul Alinsky é um homem muito esperto, astuto, mas ele não é um Max Horkheimer, não é um George Lucas, não é nada disso. Então, o nível dessas coisas vai baixando, baixando, baixando, à medida que o movimento vai alcançando sucesso. Exatamente como aconteceu também na União Soviética. Né? Se você pega, vamos dizer, a intelectualidade russa do século XIX, tem pessoas de alto gabarito entre os revolucionários e contra-revolucionários. Os contra-revolucionários também eram revolucionários, a seu modo. Tá certo? Então, você tinha discussões de altíssimo nível. Daí o negócio vai... Na medida que conquista o poder, você vai precisando cada vez menos de intelectuais criativos e mais de funcionários. Tá certo? Então, isso aconteceu também em todo o mundo. E a ideia, vamos dizer, da destruição total da civilização e da cultura existente foi aplicada também na China, evidentemente contra a civilização chinesa. Cada um destrói o que está ao seu alcance. Não é isso? Então, eu não vou falar disso na outra vez, qual é a semelhança e diferença de um caso e outro, mas não podemos negar que o Mao Tse-Tung foi, talvez, a influência, vamos dizer, a causa eficiente. Se esses caras foram a causa formal, eles deram o quadro mental da coisa, o livro do Mao Tse-Tung foi a causa eficiente que desencadeou esses movimentos, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não precisou tanto, porque a tradição de intelectuais ativistas aqui era mais antiga e muito mais intensa, tinha muito mais gente do que na França mesmo. Na França você tinha pessoas de mais gabarito, mais famosas, mas aqui você tinha uma multidão de pequenos intelectuais universitários já, né, trabalhando nesse sentido. Então, esse é o processo. Então, essa tese, para mim, está definitivamente formada, quer dizer, as ideias que inspiraram 1968 já estavam prontas desde a década de 50, tá certo? E pelo menos no começo dos anos 60. Então, o Maio de 68 não acrescentou nada, né? Ele simplesmente exteriorizou um processo que, na esfera cultural, já estava totalmente realizado antes. Esse pensamento diversitário ele já tinha hegemonia nos anos 50. Ora, você parte da hegemonia para o quê? Para o seguinte, conquista do poder. Né? Então é isso aí. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Eduardo Sá Carneiro pergunta: aqui o senhor atribui a possibilidade de alguém como Aldous Huxley prever com tanta precisão o atual estado de coisas, muito antes da ideologia diversitária dos eventos de 1968, inclusive dando ênfase aos nomes como Ford e Rothschild, os quais hoje sabemos serem financiadores desses movimentos revolucionários? Então, é muito simples. O Aldous Huxley ele pertenceu aos círculos globalistas desde o início, a família dele inteira pertencia a isso aí. E ele acompanha a coisa por dentro. O próprio livro Admirável Mundo Novo é um estudo de, como é que se diz, de experimento imaginativo feito para orientação dos globalistas. E o que o Aldous Huxley previu, ele mesmo ele confessa que ele imaginava que tudo aquilo se realizaria no decurso de séculos e não de décadas, como acabou sendo. E quando ele percebeu isso, ele escreveu o livro Retorno ao Admirável Mundo Novo, que é um livro que eu recomendo enfaticamente. Falei, olha, esse aqui é um dos autores do negócio, ele viu aquilo dando isso. Né? Agora, tudo isso que eu estou explicando aqui, sobre o negócio do movimento diversitário, você não pode esquecer que ao mesmo tempo que se desenrolava este processo de formação do movimento diversitário, a partir dessas várias fontes inconexas, ao mesmo tempo, vinha se formando o projeto globalista desde o começo do século XX. Separado disto, um outro círculo de pessoas, também intelectuais de grande porte, mas de outro estilo, tá certo? e muito mais ligados à área mais científica. E, a partir de um certo momento, os emissários do globalismo se tornam os elos de ligação entre o próprio globalismo e este movimento. Eu não sei exatamente quando isso começou, mas você vê que os financiadores desses movimentos revolucionários são os mesmos do projeto globalista. Então, é lógico que eles viram essa coisa toda se desenvolvendo e falaram: bom, como é que nós podemos aproveitar isso aí? Como tirar proveito disto? Não é isso? E eu acho que alguém lá dentro deve ter percebido que se o que eles queriam é chegar a uma sociedade administrada, tá certo? Onde tudo estivesse sob o controle de algumas megafortunas associadas ao governo, ou seja, que é uma economia de tipo fascista, apenas global e não nacional, distinguindo-se do fascismo apenas por este aspecto, tá certo? Eles devem ter percebido que a destruição da cultura e da sociedade deixaria, vamos dizer, um vácuo cultural, moral, psicológico, que no qual a única força que restasse seria a organização econômica. Eu me lembro, por exemplo, quando eu li as memórias do Carl Jung, ele disse que houve uma fase na vida dele que ele não tinha certeza mais de nada, ele estava desorientado com relação a tudo, só tinha uma coisa que ele tinha certeza, de onde ele morava e qual era o horário de trabalho dele. Eu digo, é isso que vai sobrar, porque esses caras todos vão precisar comer. Então, não vão poder se recusar a trabalhar. Ou então o robô tem que trabalhar para eles. Agora, o robô introduz uma outra variável aí que eu não calculei ainda, né? Mas a ideia é essa, quer dizer, a sociedade fica reduzida à economia. Não é isso? O que mais os caras podem querer? E hoje isso já está acontecendo a olhos vistos. Você vê que você tem pessoas, elas podem ter as ideias mais esdrúxulas, um pertence à nova era, outro é maoísta, outro é ufólogo, não sei o quê, mas na hora do trabalho está todo mundo lá. Porque eles vão precisar comer de qualquer jeito. Então, a economia se torna o único princípio organizador, o eixo da sociedade. O que significa? Todo o poder à atividade econômica. E acho que se eles calcularam isso, eu não tenho documentos disso. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo. Mas se eles interpretaram assim, e de fato tudo está sendo encaminhado nessa direção, nós não temos o plano, mas nós temos a ação que deve ter tido um plano. Né? E nós estamos vendo um resultado que está de acordo com o plano. Você tinha uma pergunta ali? Fala mais alto para poder pegar aqui no microfone. Pessoas que pensam sempre no imediato e são os mortadelas que vão participar daquelas manifestações, eu fiz uma conexão com a venda de voto no Brasil e também com aquelas pessoas que trabalham em boca de urna ou mesmo líderes comunitários que recebem dinheiro em troca de trabalhar para algum candidato. O senhor vê alguma relação nisso? Total, mas total. Você pensa bem, o operário de fábrica pode participar dessas atividades, ele não pode, ele está na fábrica. Então sobra o quê? O lumpenproletariado e a juventude estudantil, os desocupados do Herbert Marcuse. E as eleições do Brasil são decididas por essas pessoas, pela ação dessas pessoas, não que decidida por elas, alguém decide para elas, mas elas executam a decisão. E tudo acaba dependendo dessa gente. Tá certo? Então, desse ponto de vista, o Marcuse estava certo, eles têm um potencial. Mas não é o potencial de criar uma sociedade nova, é só de desorganizar a presente sociedade. Então vamos lá. Luciano Tomás Barbosa. Professor, que relação Zygmunt Bauman tem com a escola de Frankfurt? Eu não sei se ele jamais foi um membro regular da escola de Frankfurt, mas é obviamente influenciado. E eu não sei por que levam tão a sério o Zygmunt Bauman. A obra inteira dele é só especulação em torno de uma metáfora de que, dissolvidas as instituições, a sociedade ficou líquida, eu digo grande porcaria. Claro que é, você tem toda a razão, só que alguém não sabia disso? Então, ele tem lá seu valor, mas é hipervalorizado, né? Eu não vejo por que mereça tanta atenção. Nelo Carvalho pergunta: sou aluno iniciante do COF, obviamente tenho muitas dúvidas. Blá, blá, blá. Uma delas é que até hoje não consegui achar uma resposta clara. É a diferença básica entre o gramscismo ou o marxismo cultural e a escola de Frankfurt. Bom, o nome de marxismo cultural é dado, eu não gosto muito desse nome, mas o nome é dado para esse conjunto, incluindo Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt. Existem algumas diferenças fundamentais entre o gramscismo e a escola de Frankfurt, embora eles tenham convergido na mesma direção. Essa diferença vem, sobretudo, dizer, nas áreas de interesse das várias pessoas. Você pode ver que o Gramsci nunca fez um exame aprofundado da ditadura soviética. Ele não gostava muito, mas também nunca aprofundou isso. E o Gramsci sempre se interessou muito mais pelo aspecto estratégico do que sobre as bases filosóficas da coisa. Então, o que ele criou foi uma nova noção do Partido Comunista. Ele escreveu tudo aquilo para o Partido Comunista e não para outros partidos, colocando o partido como sendo o novo príncipe de Maquiavel. Então, o partido tem o direito de tramar, mentir, trapacear, roubar, fazer o que ele quiser, tudo para alcançar o poder. E todo o esquema que ele bola, vamos dizer, da Revolução Cultural é para ser realizada pelo Partido Comunista. Ora, os caras da Escola de Frankfurt já não tinham mais essa ilusão. Então, o Partido Comunista não vai fazer isso. Por quê? Porque nós não temos mais a base proletária. Então, eles tinham um pensamento mais profundo que o do Gramsci e, ao mesmo tempo, não tinham um projeto estratégico, claro, como tinha o Gramsci. O Gramsci ainda era um teórico marxista tradicional, apenas com uma novidade estratégica. Esses camaradas não, eles já estavam fora, vamos dizer, da evolução normal do movimento comunista, eles estavam criando, como bem chamou, uma nova esquerda, completamente diferente. A esquerda antiga estava tentando criar a Revolução Proletária. Se para isso era preciso minar a civilização ocidental, então isso tinha que ser feito paralelamente à estruturação da militância proletária, senão não ia funcionar. Só com meia dúzia de intelectuais, cinco homens admiráveis, falando contra tudo e contra todos, né? O Gramsci não era tonto para acreditar numa coisa dessa. Então, esses camaradas eram, como eu disse aqui nos Estados Unidos, egghead, cabeça de ovo, eram os intelectuais mesmo, desse cara que vive na estratosfera, né? Não tinham prática nenhuma de militância revolucionária e nem de coisa nenhuma, nunca nenhum deles trabalhou na vida, entendeu? Tudo filho de papai, filhinho de papai, né? Então, assim, isso foi fundado por um milionário argentino chamado Félix José Weil. A Argentina era um país muito rico no século XIX, né? E tinha lá um milionário que financiou tudo para eles. Mas eles também eram milionários, exceto o coitado Herbert Marcuse, mais um ou dois. E eles não recomendavam que o membro do instituto pertencesse a organizações militantes, né? Então, eles falaram, não, nós temos que, como dizia o Kurt Lewin, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Então nós vamos nos esforçar na esfera teórica. Isto em algum dia vai desencadear alguma coisa, como acabou desencadeando mesmo. Mas o Gramsci ainda pensava em militância operária e a crítica cultural dele era parte de uma estratégia a ser conduzida pelo Partido Comunista para a Revolução Proletária. E esses caras aqui já não acreditavam nisso. Eles acreditavam numa coisa ainda mais idiota, que é o poder dos pequenos círculos de homens admiráveis. Os pequenos círculos de homens admiráveis podem fazer um rolo do tamanho de um bonde, como eles fizeram, mas não pode dirigir o processo. Eles vão trabalhar, mas vocês não sabem o que vocês estão criando. Como eles diziam, eles não confessavam que não sabiam. Eles acham, o que veio depois veio um negócio melhor. Veio pior, na verdade, né? Mas isso prova que o velho Lenin tinha razão. O negócio fundamental é o partido. E o partido tem que ser baseado em alguma classe social. Se o operário deu para trás, fala, bom, então você tem que procurar alguma outra coisa. Por exemplo, se você lê, e tem uma série de artigos publicados pelo Oliveiros Ferreira no Estadão nos anos 60, 70, em que ele estuda o papel dos militares no Brasil. E ele diz, os militares no Brasil são os proletários do sistema, eles são a classe revolucionária. E ele tem razão, a história do Brasil no século XX, desde o tempo do Império, né, é perpassada de intervenções militares. Então eles têm um potencial revolucionário, né? Mas na Escola de Frankfurt ninguém teve essa ideia. É claro, os militares na Alemanha ou na França eram completamente diferentes. Mas, então eles apostaram nos estudantes e nos vagabundos. E deu no que deu. O estudante vagabundo não vai conduzir o processo, de jeito nenhum. Alguém vai conduzir. E como nem os estudantes, nem os vagabundos têm meios próprios de subsistência, alguém vai ter que pagar. E quem pagar dirige o processo. Isso eles não perceberam. Você vê, nenhum deles para para pensar. Aqui nós todos somos filhinhos de papai, nós somos todos filhos de milionário. Nós estamos fora do processo histórico. Nós não temos função na sociedade, e nós podemos falar mal de tudo. Por quê? Porque nós temos dinheiro no bolso e estamos livres de qualquer necessidade de ação. Nós não precisamos fazer nada, é só ficar falando, vai dar tudo certo. Então, se eles aplicassem o próprio princípio da ideologia de classe a eles mesmos, eles teriam que ter algo errado, do ponto de vista marxista. Agora, o Antonio Gramsci, não, ele era de origem popular. Ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano, ele tinha uma prática imensa de negócio de greve, agitação, essa coisa toda. Então, o enfoque dele era muito mais estratégico do que outra coisa. E ele sempre preservou o Partido Comunista como grande agente histórico, né? E eles não. Eles nem ligavam mais para o Partido Comunista. Quando chegou maio de 68, o Partido Comunista foi passado para trás. Porque o menino era infinitamente mais radical do que o Partido Comunista. O Partido Comunista ficou horrorizado. Eles estão demolindo tudo, né? E Karl Marx dizia, jamais destruir os meios de produção. Então, o maio de 68 foi um novo tipo de marxismo, marxismo de drogado, né? Que consegue ter uma repercussão muito maior do que o marxismo clássico, fazer muito mais rolo do que o marxismo clássico, mas não consegue conduzir o processo. A coisa leva para resultados que eles não controlam. Daniel Jock pergunta sobre a destruição da inteligência. Os fabianistas começaram com grandes intelectuais, agora estão reduzidos ao ponto de qualquer um poder ser considerado intelectual. É exatamente assim. Mas isso é em tudo. A tal direita brasileira, porra. Quando eu comecei a escrever, não existia direita. Eu falei, mas tem que existir uma. Então, não disse uma forcinha para os desgraçados. Eu não preciso pertencer a ela, mas vamos fazer. Como Deus, eu não sou o pai do negócio, sou o parteiro. O que representa a direita hoje, meu Deus do céu? É o Kika Tacuquinho, Reinaldo Azevedo, a queda vertiginosa. Mesmo porque, vamos dizer, a formação que eu estou dando aos meus alunos não é para que eles façam militância de direita. É simplesmente para sanear o ambiente intelectual do país. Nós não estamos atuando na esfera das ideologias de jeito nenhum. Mas demos esse impulso inicial. E os caras criaram uma direita. E automaticamente você sai da esfera, fazer da investigação em profundidade, da discussão científica, para a propaganda eleitoral, discussões populares. É exatamente o que aconteceu. É um pouco engraçado quando os caras me põem assim ao lado de outros, entre aspas, líderes da direita. Põe, sei lá, eu e o Arnaldo Azevedo. Eu digo, mas o que é que eu tenho a ver com esse cara? Isso ele nunca estudou nada que eu estudei, nunca se preocupou com nada que me preocupa. Ele está no outro mundo, ele está lá em Vila Nhocunheta. Mas do ponto de vista da plateia e dos formadores de opinião mais populares, ele não enxerga a diferença. Então, esse pessoal está trabalhando para a próxima eleição. Eu estou trabalhando daqui 30 ou 40 anos. Estou trabalhando para. Eu prometi, eu vou criar aí uma plêiade de gênios. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu prometi isso e estou fazendo isso. Pelos sinais que já vêm aparecido, né? Como você vê, tipo o Flávio Gordon, o Érico Nogueira, né? Outros, a Lorena Miranda, falou, opa, está começando a aparecer. Então, nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos reconstruir a literatura desse país. Literatura no sentido amplo, porque a produção escrita vai subir de nível. Você compara, sei lá, compara o Flávio Gordon com a Márcia Tiburi, por exemplo. Eu digo, não dá, você comparar um mico com um rinoceronte, não é possível. Então, nós já temos uma força intelectual que transcende muito a esfera de consciência da tal direita. E com isso pode ser que, se você formar mesmo uma nova classe intelectual mais capacitada, mais séria, pode ser que daí resulte uma classe política mais séria daqui 20 ou 30 anos. Pode ser. não me cabe prever o acontecimento. Mas se não melhorar nada na política, pelo menos a cultura nós restauramos. Isso já é um benefício imediato. Né? Agora, esse negócio de Fabiano, né? Sabe que o templo do Fabiano é London School of Economics. Né? Então tem milhares de caras que vão lá, tiram um PhD pela London School of Economics e volta para o Brasil falando besteira, que nesse homem aí, o Paulo Roberto de Almeida. Né? Eu achei assim, ora, o sujeito estudou, eu digo, não adianta mandar o sujeito estudar no exterior, isso aí é mudar um burro de lugar não torna ele mais inteligente. Isso é uma ilusão, porque o nego que quer estudar, ele estuda onde quer que ele esteja. É? Você vê, se você pega mesmo um desses líderes mundiais, né? Do próprio movimento universitário, se você pega o Heidegger praticamente nunca saiu da Alemanha, ele vivia lá no interior da Alemanha, um caipirão, e ele fez tudo isso que fez e teve um efeito desgraçado, maligno, mas um grande efeito. Você pegar Antonio Gramsci, coitado, Antonio Gramsci sempre viveu na Itália, nunca saiu da Itália, e passou 12 anos na cadeia. E ele fez o que fez e botou uma bomba de efeito retardado que já estourou. Né? Quer dizer, esse negócio é uma ilusão, o negócio do exterior. Né? Então, também o fato de você estar numa universidade não quer dizer que você faça alguma coisa ali. Você pode simplesmente acompanhar o curso como se fosse um trem sobre rodas, aí vai andando e sendo empurrado. É isso? Então você vê o número de cara diplomado no exterior que só volta no Brasil falando besteira. Você vê esse sujeito agora do Instituto Milênio, que é quase que inteiramente feito de gente assim. Tem gente inteligente, o Paulo Guedes eu considero que é altamente capaz, mas ele é capaz porque ele é capaz, não é porque ele estudou aqui ou ali. Né? Mas teve esse sujeito, que esqueci o nome até, que diz que o Lula é o Trump brasileiro. Eu digo, igualzinho, a mesma coisa. Né? O Lula criou indústrias, fez uma fortuna, virou um empresário bem realizado, um líder, né, industrial. Como é? Só comparar com o número de empregos. Claro. Do que tem que ver? Absolutamente nada. O Lula é globalista, o outro é nacionalista. Né? E você vê, não combina em absolutamente nada. Nada. O Lula não sabe falar. E o Trump, assim, é um comunicador maravilhoso. Ele dirige um programa de televisão fazendo um sucesso engraçado. Ele é um homem da comunicação. O que que tem que ver? O que que esse sujeito viu? É claro que não vê nada. Mas está lá, é formado, PhD, não sei dos que. Né? Então, o Instituto Milênio é uma espécie de sub-Olavo coletivo, tá entendendo? Né? Ele junta 50 caras para ver se faz alguma coisa igual o Olavo fez. Não vai fazer. Porque é o seguinte, eu estou nisso aqui para valer, meu Deus do céu. A minha vida é isso. Eu não tenho outros interesses. Eu não estou aqui para ser eleito não sei o quê, para ser ministro do Raio que eu parta. O que eu estou fazendo é isso e é para fazer isso até o fim. Não vou fazer outra coisa. E eles não. Eles têm mil interesses diversificados. Inclusive de projetar sua imagem na mídia. Não é isso? Você vê, eu estou aqui. Hoje, meu livro vendeu quase 400 mil exemplares. Eu nunca pedi uma notinha para um crítico de jornal. Nunca pedi. Né? E se os caras escrevem contra, também funciona. Quer dizer, se eu alcancei um sucesso na mídia, não foi por minha iniciativa. Aconteceu simplesmente. Agora, esses caras não, eles têm uma imagem a defender. Eles têm patrocinadores milionários. Eu conheço os patrocinadores do Instituto. Eu vi o começo desse Instituto. Né? Era para eu estar lá. Não estou por motivos pessoais. Aliás, o Instituto Milênio surgiu já depois de eu ter me afastado do projeto. Até o nome Milênio apareceu depois. E eu acho que se eu estivesse lá dentro, eu não sobreviveria. Discutir com esses caras empombados, vazios, falar, não, o dia inteiro, falei, o que há? Então me põe logo no Congresso Nacional, quer me matar, me vota em mim para deputado, pô. Daí eu tenho que ouvir aquelas discurseiras besta o dia inteiro, né? Pô, eu queria ir para casa para ler Dante e tal, os caras ficam falando besteira. Né? Mas aí eu lembro, falando besteira na minha orelha, daí eu lembro do Isaac. Oi, Maio. roaring in my ear, etc. Bom, gente, vamos parar por aqui. Hoje já foi longe demais. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.